secretária de Estado adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, anunciou esta manhã em Oliveira do Hospital o regresso de algumas competências ao Tribunal Local, em particular de processos de família e menores e também os processos alusivos a todo o tipo de crimes. A medida enquadra-se no conjunto de ajustamentos à reorganização judiciária implementada pelo anterior governo. Depois desta manhã ter reunido com o Executivo Municipal Oliveirense, a governante constatou as dificuldades no acesso à justiça impostas aos oliveirenses desde a última reorganização do mapa judiciário, que reduziu o Tribunal Local a uma competência genérica na área do civil e do crime e conduziu o grosso dos processos para Coimbra, Açores e Montemor, como é o caso dos processos de família e menores, insolvências e cíveis superiores a 50 mil euros. A preparar um conjunto de ajustamentos ao que foi a reorganização judiciária implementada há cerca de um ano e meio, ajustamentos esses que têm sobretudo em vista conseguirmos algumas soluções que aproximem a administração da justiça daquilo que são as necessidades das populações, designadamente em termos de acessibilidade aos espaços onde se administra a justiça, o que em territórios como Oliveira do Hospital, em comarcas, situando-se numa comarca com uma dispersão geográfica muito grande, como é certamente do vosso conhecimento, tem toda a cuidado. De facto, aqui Oliveira do Hospital tem apenas como resposta neste tribunal uma competência genérica na área do civil e do crime, portanto, digamos, no âmbito daqueles processos que podemos considerar de baixa intensidade e, portanto, são da competência do juiz singular, e depois, relativamente a todo o outro conjunto, não é, de processos, tem que se deslocar, quer a Coimbra, quer a Montemor, quer a... exatamente. E é óbvio que as distâncias são muito grandes, não é, daqui a Coimbra, são entre 70 a 80 quilómetros e depois essas distâncias aumentam quando se têm que deslocar para outras comarcas além de Coimbra. Em Oliveira do Hospital, Helena Mesquita Ribeiro notou esta manhã que a maior preocupação do Ministério da Justiça se centra com os processos de família e menores, por atingir muitos agregados, a maioria dos quais com baixos recursos económicos, e também todos os crimes, com o objetivo de que os mesmos sejam julgados no local onde foram praticados. Senhora Ministra, preocupam-nos fundamentalmente duas áreas. A área da família, efetivamente, os problemas que se colocam a este nível atingem muitos agregados de baixo nível económico, portanto, muitas famílias com até desestruturadas e em que, portanto, a questão da deslocação traz dificuldades muito mais acrescidas. E, portanto, aqui temos que encontrar uma solução de proximidade na prestação do Serviço de Administração de Justiça nesta área. É também preocupação do Ministério da Justiça, na linha do que consta do programa de governo, que todos os crimes, mesmo aqueles que impliquem a intervenção do Tribunal Coletivo, portanto são os crimes que correspondem a molduras penais mais elevadas, sejam também realizados no local correspondente à prática do crime. Isto não só por uma questão de soberania do Estado, como de prevenção geral. Portanto, entendemos que nesta área é importante que a comunidade, querendo, possa participar da audiência pública onde estas questões são julgadas. E, portanto, é este o esforço que estamos a fazer. Ao sair da reunião, o Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, notou que no essencial foi então conseguido aquilo que foi reivindicado, contrariando a anterior reestruturação que disse ser disparatada, à semelhança do que defende para a saúde. O autarca quer que todos tenham acesso igual à justiça e não haja por cá justiça para ricos e justiça para pobres. O que nós reivindicamos no essencial, penso que será devolvido a esta comarca e que foi retirado por esta reorganização judicial e que é absolutamente disparatada, sempre a consideramos disparatada, porque afastou os munícipes e os cidadãos da justiça e como dissemos, é um direito constitucional das pessoas, de qualquer pessoa que se sente prejudicada, recorrer à justiça e tê-la para o sentido de proximidade era muito importante. E nós percebemos, até porque lidamos com as pessoas todos os dias e ouvimos o que as pessoas, e por isso eu tenho esperança que com esta reunião com o seu secretário de Estado, fiquei contente com aquilo que ouvi e por isso espero, com certeza, espero que o Oliveira do Hospital regressem competências que foram afastadas, como o Tribunal de Menores, onde há pouco tempo fui ouvido e onde me desloquei por 3 vezes em Coimbra para ser ouvido e perdi 3 dias, 80 quilómetros. Eu tenho alguma disponibilidade e tenho meios próprios. Por isso, aquilo que reivindicamos, acredito que o Oliveira do Hospital vai voltar e que tenho que fazer justiça a este governo, que está a fazer aquilo que eu acho que é justo para as populações. Também que nós sabendo que o país não tem recursos financeiros ilimitados e que os deve racionalizar de forma correta, devolvendo essa esperança às pessoas de serem protegidas também em termos de leis e poderem recorrer à justiça para que não haja uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. A intenção do Governo de devolver ao Tribunal de Oliveira do Hospital algumas competências, com exceção das insolvências e dos processos cíveis superiores a 50 mil euros, cai bem junto dos advogados. Clara Baila, representante da Ordem dos Advogados no Conselho, disse que esta não é a solução perfeita, mas que fica satisfeita por ver regressar alguns processos que correspondem à maioria e que são os prioritários. E daquilo que eu vi hoje, não há soluções perfeitas. Nunca há, mas fiquei de alguma forma satisfeita por saber que vamos ter a oportunidade de ver regressar ao nosso tribunal, né, alguns dos processos que de cá saíram. Não regressaram todos, pelo que percebi, mas pelo menos alguns, e aqueles que são de alguma forma a maioria e prioritários, voltarão. Portanto, isso deixa-me particularmente satisfeito. Mas também tenho a dizer que o tempo dirá se de facto o que está na mesa para sair será o ideal. A secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, que esta manhã esteve de visita ao Oliveira do Hospital, a dar então conta desta vontade do Governo de devolver ao Tribunal de Oliveira do Hospital os processos de família e menores e também os processos crime.